hoje não vou fazer um caralho. Não estou para trabalhar. Vou ficar deitado na areia, deixar a vontade passar, porque hoje juro não faço um caralho. O trabalho dá saúde, não preciso de doutores, mesmo que seja miúdo, o trabalho dá-me dores. Vou enganar a segurança social. Vou deitar-me no sofá e ligar na TV e ver a casa dos labregos, tanta puta já lá vi, papar novelas e achar normal. E lamber as minhas bolas porque posso. Não faço um caralho. Vejo tanta gentinha no Facebook viciada. Ninguém faz pela vidinha, reclamam sem fazer nada e culpam o país do degredo. E eu não vejo um caralho. A crise é bestial, também vou aproveitar. Já acho normal passar o dia a coçar. Não quero trabalho nem emprego. E lamber as minhas bolas porque posso, porque posso. Hoje não vou fazer um caralho. Não estou para trabalhar. Vou ficar deitado na areia, deixar a vontade passar, porque hoje, juro, não faço um caralho. Ou vou coçar os meus colhões, jogar a sueca com os velhinhos. Até deixar os quilos miudinhos. Vou, vou, vou, vou, vou, pois vou, eu vou. Ai, hoje não vou fazer um caralho. Não estou para trabalhar. Vou ficar deitado na areia, deixar a vontade passar, porque hoje juro não faço um caralho. Não faço um caralho. Hoje não faço um caralho. Não faço um caralho.